A Rádio Universitária apresentou Jovens Tardes de Domingo, tantas alegrias. Jovens Tardes de Domingo. Velhos tempos, belos dias. O melhor da Jovem Guarda e as histórias que marcaram a música dos anos 60. Produção Sebastião Cruz. Realização Rádio Universitária da UFG. ZYH 754, 870 kHz. AM, Rádio Universitária Goiânia, emissora da UFG. O programa a seguir é uma produção da Rádio Câmara. Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino. Eu já cantei muito samba de pré, dancei samba rock, também samba canção, o samba quente que mexe com a gente, o samba enredo, a alegria do povo, mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto. Ao longo deste janeiro de 2022, o programa Aplauso vai dar dicas de leitura, livros sobre música brasileira para ler nas férias de verão. E hoje eu abro a série com uma entrevista com o jornalista e escritor Rafael Revadan, um dos autores de um livro-reportagem sobre o Samba da Vela, roda de samba em São Paulo, que foi prestigiada pela saudosa Beth Carvalho. A vela que fica no centro da roda de samba marca o tempo das apresentações. Enquanto permanece acesa, os sambas autorais e inéditos animam quem aparece por lá. Antes de começar a entrevista, vamos ouvir o pessoal do Samba da Vela em ação. Polivalente é o nome do samba.